1161, o voo é por espaço privado. Flávio 390, após 2000 pés, autorizado no ar, Flávio 390, após 2000 pés, direto Zé, versão 3, Tango, é, continua no vento, prossiga, pois. 0, contato com a barra de colagem, tudo ali é 721, ou não para o meu voo 340. 340, está bem igual com o Sérgio, pode ir com a Leida? Sinal 100, após 2010, autorizado Leida. Sinal 100, sinal 100. Autorizado,

1023. Rodolfo 961, bom dia. Mas levando 961, autorizado para o Galeão Serra Bravo Lopes Lima, via rota do plano de ônibus, voo 360, saindo salvo 1-3, São Tóquio. Transponde 5043, controle de salvação 2-0, via de Maurício. Autorizado 360 para o Galeão, rota do plano de voo, decola do 1-0, salvo 1-Tóquio. Transponde 5043, controle 208, bom 961. Então, na hora que eu corro, acho que é pronto, 7-3. Camarada, é só você confirmar a temperatura e ajuste, tá ligado? Só um minuto.

Força do Brasília. Aqui é o seu 6, isso é Box, eu estou aguardando o aeronave da Gol, que é um táxi na parte 3, para poder autorizar o rebote. Thank you. prioridad está. Puede estar aquí en el próximo, llegar a 0-3, porque mantendrá como número 2, puede dar 2, actuar a salir de paz y prestar con el directo. Vai descendo, subindo por 3 metros.